mano, fazer mulher. As coisas mais sérias, pra ter sentido. Mulher. Vocês confiam, professor? Dona. Eu tô aqui com o professor da ETEC em função de uma reclamação referente à movimentação do entra e sai e gritaria dos alunos que estão nesse projeto. Então, para não dizer que sou eu o que está caçando o sul, por favor, professor. E, na verdade, né, uma sala de estão em prova, estão fazendo uma atividade. E passaram alguns alunos lá, eles entraram aqui, eles começaram a gritar lá no corredor, falar algumas palavras lá no corredor, só para evitar, entendeu? Porque o pessoal, como, assim, como vocês estão fazendo o curso, o pessoal também está estudando lá, então acaba, muitas vezes, acaba atrapalhando. Era só por causa disso. Eu, professor, não entendi. Desculpa, eles têm aula. Tava de fora de ouvido, tá para alto. É só para evitar, para justamente, como o pessoal tava fazendo uma atividade, foi mal. Pra, da mesma forma que se o pessoal estiver atrapalhando você de repente por algum motivo, pode falar com a gente também que a gente tenta amenizar com o pessoal. Tá bom? É só para. Só que aí tem que comparecer, não é a primeira vez, né, Vinícius? Que primeira vez? Não é a primeira vez. Lógico que é. É sempre. Eu nunca gritei aqui na escola. Você é santo. Quase é santo. Ô, senhor, não cabe esse tipo de atitude aqui, assim, vamos. Deixa quieto, quando for a hora vocês dois conversam. Não, o recado tá dado. Eu sou inspetor de aluno, eu conheço o comportamento dos alunos. Isso também é um direito meu falar. Tudo bem? Um direito meu falar porque eu obrigado, observo. Pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, diretor. Eu não tô aqui pra defender bagunça. Sim. Não tô aqui pra defender bagunça. Mas se for o caso, a gente já chama a direção e já resolve rapidinho também. E eu, mano, certo? Porque ele vai além. Você vai além muitas vezes, não é a primeira. Esse maluco me persegue, mano.